Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Febrini e eu já paguei R$150 para uma desconhecida para limpar uma casa que não era minha. Caralho! Meu Deus! Aqui é a Grok e Malandra Jesus, que transformou um rolê furado, transformando a água em vinho. Caraca. Meu Deus do céu! Não, é verdade! Ai, aqui é a Sam e eu já tive um rolê tão furado, mas tão furado, que eu fui parar num motel com 3 meninas e 4 meninos. Pois é. Mas, meu Deus. Dependendo, não foi furado, velho. Isso, cara. Dependendo, não foi, velho. Senhor. Nem tanto. Senhor. Aqui é o Arieira, e se a passagem de ano significa como vai ser o seu ano, o meu 2015 vai ser uma merda, viu? Olha, começa daquele jeito. Muito bem, galera. Hoje a gente está reunido aqui para bater um papo de bar, aquele programa que não agrega nada para ninguém. Para a gente, pelo menos, dar risada. Não agrega nada isso. Exatamente, exato. É, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre rolê furado, né, cara? Aqueles programas de índio, sabe? Quando você entra pelo cano assim, do navio, e aí você se fode no final. Quem Nossa. Nunca, né? É. Quem nunca? Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Quem ajuda hoje aqui dentro de recadinhos é o Arieira. E aí, moçada? Isso aí. De ouro preto, e aí, moçada? Nossa senhora. Chegamos aqui totalmente machucados, né, cara? Acabamos de sair do clube do qual a gente não pode falar o nome. Exato. O clube do Voldemort, aquele que não pode falar o nome, é isso? É bem isso mesmo. Ai, muito bem, galera. Chegamos aqui à leitura de e-mails do nosso programa de Clube da Luta. Aí. Eu começo aqui lendo o e-mail do Luan Farias. E ele manda assim: beleza, pessoal. O último cast de vocês sobre o Clube da Luta foi o primeiro que eu ouvi. Olha aí, ouvinte novo. Olha que legal, cara. Que legal. Graças à minha noiva, resolvi mandar este comentário para vocês. O casal ouvindo junto a CC, hein? Esse casal vai permanecer firme e forte no amor aí. Fica a dica, hein? Cada um com um fone, assim, dividindo o fone. É verdade. Tem uma coisa na cena do avião que eu acho foda. Se vocês repararem na hora que o... Nossa, ele escreveu o Tyler de um jeito muito foda, mano. Eu te dou um cedo próximo, mas como é o seu primeiro programa, então eu não vou fazer isso. É, passou. Se vocês repararem, na hora que o Tyler levanta do assento dele, ele diz: uma questão de ética, quando eu vou passar, eu devo dar a bunda ou a virilha pra pessoa. Foi o que a Grok falou no cast, né? Uhum. E nessa hora ele passa meio que de lado, pra não ser nenhuma das duas opções. Só que ele tá quase virando a bunda pro Jack. E aí vai pra frente, né? E vem no corredor do avião. Ele passa por uma aeromoça e ele quase encoxa ela. É verdade? É verdade. Bem lembrado. Conceito de cu é rola, né, cara? Tipo, ele fica meio sem jeito quando passa pelo Jack, faz a pergunta, deixa o Jack e você pensando nisso, mas pra aeromoça ele sabe muito bem o que dá pra ela, a virilha. Exatamente. E essa é uma das partes engraçadas do filme que eu queria comentar. Valeu, gente. Obrigado, Luan, pelo seu e-mail, cara. E muito obrigado por ouvir a gente aí, pela confiança. É verdade, valeu, Luan. O Luan que já começou bem com um e-mail sucinto, indo direto ao ponto. Eu não precisei cortar nenhuma vírgula. E obrigado à noiva do Luan aí também, que indicou o cast, seja ela quem for. Se ela indicou, ela deve ouvir esse então, né? Valeu aí, noiva do Luan. Verdade. E olha, fontes acabam de me passar a informação de que o Luan é amigo da Rolo Yacone, e ela que passou pros caras. Olha, a rua espalha a palavra, cara. Essa é uma fiel ouvinte mesmo. Ou um ouvinte fiel. Bate na porta das pessoas no domingo, 6 horas da manhã, com um pendrive na mão. Você tem uma hora e meia pra ouvir a palavra da Alguma Coisa Cast. Ai, caraca. Você já conhece o Capeta Mineiro? Puta que pariu, acho que isso não funciona. A galera vai fechar na cara dela. Não, cara, tá maluco. loucura, cara. Eu vou ler agora o e-mail do nosso ouvinte, Fernando Camargo. E o Camargo mandou pra gente assim: fala, meus lindos e lindas. Não havia assistido o filme nem lido o livro sobre Clube da Luta. Clube da Luta. Sobre o Clube da Luta. Já queria ver o filme há um tempo e o cast me impulsionou a isso. E puta que o pariu, em caixa alta. Que filme foda. Eu espero que o Fernando tenha assistido o filme antes de ouvir o cast, né? Eu acho que ele deve ter feito isso, né? Foi até o conselho que ele, a Glock falou, né? Ouça, veja o filme primeiro, depois você ouve o cast. Verdade. A história é muito bem construída e com filosofias incríveis. E o plot... Ah, o plot mind blow twist. Ele caiu uma expressão nova aqui, né? Mind blow, leg blow, explode a porra toda. Porque realmente no Clube da Luta você cria uma nova categoria de explodir cabeça, né, cara? É outro nível, assim. Na porrada, né, cara? Exatamente, ou tapa na orelha. Verdade. Eu não tinha parado pra perceber que o personagem apelidado de Jack não falava o verdadeiro nome em nenhuma cena do filme. E após descobrir a verdade sobre Tyler, revi algumas cenas do filme. Ele tá falando do filme, entendemos, Fernando, valeu. Ah, tá. Ah, bom, eu ainda achei que era, ainda bem que é do filme, né? E as cenas do filme, no caso, né, se encaixam perfeitamente. Ele brigando sozinho e se lembrando da primeira briga com o Tyler, dizendo ao médico que dorme em um lugar e acorda em outro sem saber como foi parar lá, os frames do Tyler aparecendo de repente me assustando, o comportamento da mina dele, o Tyler e ele terminarem a frase juntos quando a mina está discutindo com ele, e o fato de não poder falar sobre o Tyler para ela, a sensação da casa ser um lugar invadido e que ele já esteve lá, e ele ter dormido por dias e todo o pessoal do projeto Destruição estar alojado em uma operação na casa. Tudo faz sentido, e foi muito bem construído, e passado de forma gratuita. Caraca, Fernando, você tá precisando usar um pouquinho mais de ponto, eu tô ficando sem ar e a frase ainda não acabou, cara. Tem bastante vírgula, mas... Vou parar com 25 linhas e não tem um ponto. Caraca! Estava tudo na nossa cara, mas não percebíamos, como frames colocados no cinema. Olha aí, legal, legal. Uhum. O cast todo foi muito bem feito e quero dar os parabéns especialmente para a Grok. A participação dela foi demais. É, realmente a Grok mandou muito bem, sabia tudo, né, cara? Lembrava? Putz, é. E ele também manda aqui um abraço pro Thiago pra não ficar com ciúmes. Solta o Marvin Gaye aí agora. É muito legal, né? Hoje o primeiro e-mail foi a noiva que indicou. No segundo e-mail a gente já tá formando um casal. O ACC é um amor. Verdade, né, cara? Fico por aqui para não ser ceifado pelos sete queijos. Então, você não foi ceifado, Fernando, mas a próxima vez que você não te botar ponto nessa merda aqui, a foice vai comer solto, meu filho. Beijo, povo, e esse e-mail acaba sem frame de giromba escondido. É verdade. Tá bom. E aí ele manda um abraço aqui e valeu, Fernando. Obrigadão pelo e-mail aí. Sorte no novo relacionamento aí. Tá aí, valeu, cara. Verdade. Valeu, Fernando. Obrigado pelo seu e-mail, cara. E me chama pro casamento. E como a Ariela disse que o Alguma Coisa Cast hoje está mergulhado no amor, né? Está com a aura de paixão. Sim. A gente chega aqui nos Desafio Nerd Sky. Nos Desafio Nerd Sky. É, tá sabendo errado, legal. Né? Tá bom, isso tá excelente. O desafio que a gente pegou aqui dessa vez foi... Hoje vocês terão que fazer um post sobre o ódio na concepção de vocês. Olha aí. Olha aí. Muitas pessoas responderam. Vamos pegar aqui então a resposta do Jorge. O nosso querido Jorge tá com a macaca. Eu tô vendo já, cara. Chile. Abaixe as luzes. Nossa senhora. Abaixe. Matou? Matou? Música, por favor. E agora vamos ler o poema, né? O belo poema do Jorge. É um poema. Se é belo, eu não sei, mas é um poema. E ele começa assim: ódio, sentimento esse que, se tivesse odor, seria algo similar a um cadáver. Pois é o contrário do amor. O cadáver é o contrário do amor. Tá legal, tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou abrir o parênteses aqui, que o Febrino começou a ler isso aí, eu achei que era o Cid Moreira. Mr. M. Eu tô fazendo a mãozinha, tá ligado? Igual do Cid Moreira. Pode crer. Não, porra, a mãozinha é o Gil Gomes, porra, não é Cid Moreira, caralho. Nossa, tá foda hoje. Ai, caralho. Continuando aqui, ó. É um sentimento destrutivo, machuca de dentro para fora. Seu poder não tem cor, pois cor vem da luz e a todos apenas apavora. Não entendi nada. Caraca, nossa, tá uma loucura foda isso aí. O Jorge tá na vibe que olha. Puta, botou o Pink Floyd e saiu escrevendo. Caraca. Tá foda, mano. De dor e sofrimento ele se alimenta. E quem faz uso de sua força apenas no futuro se atormenta. Ok, né? Eu não entendi. Eu tô pensando. Como assim? Apenas no futuro você tá. Ok, ok. Por isso prefiro exterminar esse sentimento de meu coração. Começando pelo amor. Como assim, mano? Como? Que loucura é essa, Jorge? Puta merda. E adicionando a ele a paixão. Vai matar todo mundo. Caralho, velho. Isso é muito Ana Maria Braga. Adicione paixão e... Puta merda. Tá foda, né, cara? O Jorge falou aí que o ódio é um sentimento que machuca de dentro pra fora. Não, às vezes é de fora pra dentro também. Ouça o cast sobre o Clube da Luta. Vai ver que machuca de fora pra dentro, meu filho. Ai, muito bem, galera. Desafio Nerd Sky. Entrem na Nerd Sky, criem sua conta lá, adicionem a Sally e fiquem ligados nos desafios lá. Respondam os desafios. Todo dia tem desafio e a gente vai ler sempre um aqui no cast. Isso, exatamente. Siga o exemplo do Jorge. Belas poesias. Mate o amor. Mate o amor de fora pra dentro. Mate o amor. E eu queria indicar aqui hoje um podcast novo. Olha aí, hoje, no dia desta gravação, eles estão com apenas 2 episódios, mas tá muito legal. É o podcast do nosso amigo aqui, ouvinte também, o Lucas Bertoli. Tá? E o Lucas, o Fernando e a Bela, eles criaram, tem um site, na verdade, que é o Enjoy the Pop, vai ter o link aqui. E eles têm um podcast, que é o Podcast, cara. Achei muito legal esse nome. Muito foda, cara. Legal. Muito foda. É tipo de história em quadrinho, né? De porrada, assim. Uhum. Ficou muito foda. E eles já têm 2 episódios, então. O primeiro eles comentaram sobre várias coisas, sobre séries, sobre HQ, sobre filmes e tal. E no segundo eles falaram sobre o Homem-Aranha, olha aí, o amigo da vizinhança. E ficou muito bom o podcast deles, tá bem legal, bem divertido. Sim, cara, eu escutei lá o do Homem-Aranha, tá fantástico. Até deixei um comentário lá no site, tá muito bom mesmo. E os caras já começaram de uma forma bem evoluída, tá ligado? Porque a maioria dos podcasts você começa meio, sabe, bagunçado assim e tal. Aí você vai melhorando conforme o tempo passa, você vai se aprimorando e acostumando também com a parada. E eles já começaram legal, uhum. Um embalo bom assim, sabe? Sim, começaram muito bem, cara. Tá, a edição tá bem feita, assim, o áudio da galera tá legal e com bastante informação, né, cara? Tipo, não é só chegando trocando ideia louca assim, eles foram atrás lá e tal, tá muito legal. A Bela lá também, né, que falou no Homem-Aranha, manja tudo de quadrinho, né, cara? É o Raul do podcast deles, cara. Sabe tudo, ela. Qual o nome dos outros, Arieira? Você vê que o Arieira só cita a menina. Esse Arieira não tem jeito. Não, mentira. Eu falei, pô. Caraca, eu falei. Volta o áudio aí. É o chip, né, cara? É o chip tá me obrigando a isso, cara. É o chip. Não, mas é a Bela, o Lucas e o Fernando, cara. Tô mandando muito bem. Muito bem, parabéns, galera. Vai ter link no post aí, acessem lá e escutem o podcast. Podcast! Muito legal esse nome. Muito bom. Então, seja pouco pra falar, né? Seja, tem um podcast chamado Podcast. Isso é foda. Bom, então é isso, galera. Vamos agora pro nosso cast de rolê furado. Tá muito legal. Por favor, gente, afastem-se de Cubatão. Afastem-se de Cubatão. E cuidado com o bambu, hein? Ha ha ha! quem nunca teve um rolê furado, cara, é porque, tipo, ou você mora numa caverna, ou você não sai do computador, né? Puta que pariu, não tem como, cara. A Lady Murphy, ela atira sem dó, né, cara? A Lady Murphy, eu acho que a Lady Murphy, na verdade, significa aquela mulher da companhia de turismo que organizou a sua viagem, tá ligado? Porque, cara, é tudo que é pra dar errado, tá? Puta, meu. É aquele seu amigo que falou assim, não, tem uma casa tudo arrumadinho lá na praia pra gente ficar, tudo tranquilo, nossa, é só chegar lá. Nossa, cara, não me engano. Puta que pariu. Junta 45 negros numa casa sem chuveiro. Nesse ocasião, aí tipo, 9 pessoas não querem ir, mas tem uma que quer. E essa que quer, ela parece um vendedor de automóvel. Ela faz de tudo pra vender a casa dos outros. E aí ela chega, sim, e fala, porra, mas sim, a diária é R$300, mas em 10 pessoas fica só R$29,99 pra cada um. É verdade. É foda. Essa chega lá, não tem água. Nossa senhora, não, a casa é 99 negros tomando banho, maluco, um chuveiro só, a privada toda cagada, é assim mesmo, dormindo na barraca no quintal da casa, porque não tem colchão. A gente foi pra praia e tipo, eu fui de moto, né, galera, foi de carro, fui de moto. Aí o pessoal, eu falei, meu, mas tem lugar pra guardar lá? Porque geralmente, apartamento é uma vaga, né, na garagem. Se você quiser uma adjacência, tem que pagar uma grana preta mais, tipo uns 400, 500 pontos. Tem lugar pra moto? Não, tem, lá tem um lugarzinho, não sei o que, maluco. Quando cheguei lá que eu fui pôr a moto no lugar, um buraco, velho, na terra, que o Morgoth tava morando lá dentro. Caralho. E depois pra subir com a moto, choveu, maluco, ficou com a lama. A moto não subia, nem fudendo, maluco, vindo naquele buraco. Meu Deus. Mano, você falar que o café da manhã é aquele, né? É aquele leitinho de 50 centavos, o pão, né? E uma manteiga só, que é pra durar a semana inteira, né, mano? Aquela miséria. Comendo macarrão há 5 dias. É hora que você tá comendo, tem sempre aquele que fala, você vai comer achando que é só pra você? Tem que dividir pra todo mundo, hein? É verdade. É uma passada de faca só. Os irmãos, mano, né? Putz. Sempre tem dois irmãos brigando pela traquinas. Você pegou 8, eu peguei 7. Sempre. Sempre, então aquele cara que não quer lavar a louça. Verdade. E sempre o tio gordo que fica na rede lá, estirado, não faz porra nenhuma. E o pãozinho, né, cara? Fica com manteiga, né? E aí põe no micro-ondas pra dar aquela derretida pra fingir que é queijo. Ou então o pão duro, né? O pão duro dá aquela amolecida no micro-ondas, só que passa 2 minutos e ele endurece mais do que tava antes. Igual o satanás endurece no esôfago. Não sei, tem que colher com o pão desce, mano. Tanto que a parada é seca, né? Minha mãe pegou uma vez, cara. A gente tava na casa de praia, ela pegou um monte de pão, assim, cara, que tava dentro do armário. Aí tirou, tava duro. Puta, tava parecendo as rochas da praia, malandro. E ela começou a cortar, assim. Eu falei, caralho, esse pão tá duro, não tem como. Ela, não, fazer umas torradinhas, não sei o que, tá. Passou uma manteiga no forno, torradinha, que tudo, se faz um patezinho ali de frango de ontem com maionese vencida, mano, é nóis. Caraca, é isso aí, eu nunca ouvi uma descrição tão perfeita, cara. Sempre tem, cara. Tem aquela piscina de plástico, né, mano? Cada cinco negros, a água fica marrom, cheia de areia. Dentro da piscina, o fundo da piscina já tá parecendo o mar, já. Tanta areia que tem. Tem sempre aquele pessoal que fala, não, mas lá tem uma bica. Lá na casa tem uma bica. Bica, caralho, é um cano. Aí você chega lá. A pica, na verdade, é uma pica, né? Que você vai ter que aturar todos os dias da viagem. Isso quando o chuveiro não é do lado de fora, né, mano? Aí tem que ficar falando pra alguém vigiar pra você tomar banho e não chegar ninguém. E aí a gente entra também naquele detalhe que às vezes vai uma criança pentelha junto, né? Que é aquela. Aquela nossa, desgraça. Cara, tá, isso você quer tempo, ficar conversando com os nunca. Amigos, mas o inferno fica lá, e né? Dorme mais que todo mundo. É verdade. Nossa, fica lá pentelhando, cara. Puta. Mas, cara, é até falta de noção dos pais. A gente foi pra praia uma vez, só a galera. E aí teve um cara que falou assim, não, vou levar minha mulher e meu filho. E tipo, a gente só macho, tá ligado? 9 caras e maluco junto. Ah, que isso. Não, maluco, a criança era o Satanás, cara. Nossa, não parava quieto, né? Ele tinha uma lousa, sabe aquela lousa mágica que você risca, né? Você passa assim, a parada, apaga, você risca de novo, não sei o quê. Maluco, o moleque tava batendo com a chave de fenda naquela porra, com a ponta. Que tá, isso? Tá, maluco, que e o pai isso? Olhando, uma carinha blasé assim, eu falei, caralho, seu filho tá destruindo o brinquedo, filho da puta. No meio da casa. Ai, cara, a carinha blasé, sempre assim, velho. Né? Nossa, cara, esquece mano. Que tem filho, a gente que tem que ficar alimentando a criança, dando água pra desgraça, que fica pedindo água porque não, o pai não dá. Aqui a gente sempre junta uma galerona pra ir pra praia, na época de praia de água doce. Tem uma família em específico que eles nunca deixaram o filho dele, sei lá, com a avó ou com o tio ou com o cara debaixo da ponte pra não levar. Mesmo a gente reclamando todo ano que o menino era uma peste. E o menino é uma peste. A gente tá dormindo, ele começa a tacar areia na nossa barraca. A gente tá andando na praia, ele derruba a gente. A gente tá com medo, ele pega da nossa mão pra comer também. É um filho da puta. E caralho. Que horror, ele leva um diguinho, mano. Não, que isso? Nada. Pega o moleque embaixo nossa, da ponte todo ano e leva. Isso não é um menino, isso é o Mowgli, gente. Pelo amor de Deus. Sacanagem. É o Mowgli. Vou fazer um disclaimer aqui, que o Alguma Coisa Cast não é a favor da violência infantil, tá? E não é picolé, não é pirulito. Eu, camarão no palito. Eu vou falar aqui, viu? Tá falando de praia? Teve um rolê uma vez na praia, e agora eu tô com medo, porque eu acho que uma das pessoas que foram ouve o cast, então... Eu ainda sou seu amigo. Ai, cara. A gente foi uma vez na praia, juntou uns amigos assim, e a gente tava já, lógico que a gente planeja, né, um ano antes pra ter as prestações, tudo, juntar a grana, né, pô. Aí a galera falou assim, não, vamos pra praia e tal, vamos pra Santa Catarina, não sei o quê. E aí a gente juntou, nós fomos em 5 amigos, e só que desses 5, tinha um casal. E aí o rapaz do casal virou e falou assim, não, eu sei uma praia que é muito legal, que é uma praia bem sossegada, assim. E é muito bonita. Aí ele mostrou umas fotos, cara. Não, mas ninguém vai em praia assim. Ruim, né, cara? Ninguém vai. O cara pode ir na não, praia, é, não. O mar é bosta, mas ele fala, é foda, ali é muito bom, mano. É, cara. É pé de esgoto, tem peixe morto, né, gente feia. É, cara. O cara vai não de Ramos, mas fala que é um novo conceito de praia, né? É meio assim, né? Tem aquele caminho do esgoto, né, que deságua na água, no mar, assim. Sim. Aí sempre vai as criancinhas brincar com os girinos lá e fala, olha o peixinho. Girino cresceu na merda. Não, mas essa praia, cara, ela era bonita mesmo, assim. E a gente resolveu, não, vamos lá, vamos na praia. Só que caralho, velho. Putz. O moleque, ele escolheu, tipo, eu acho que era uma colônia de férias pra pescadores, entendeu? Porque acho que nem pescador ficava naquela praia o ano inteiro, cara. Tipo, não tinha nada, nada acontecia na praia, não tinha ninguém. E aí, tipo, a gente ficou muito puto, porque aí eles estavam em casal, beleza, mas o resto da galera não tava em casal, né? A gente queria muvuca, queria bagunça, né? E, cara, todo dia que a gente ia sugar, era uma enrolação, aquela injeção de saco, sabe? Não, mas vamos ficar aqui, que aqui tá legal. E, pô, a gente queria ir pra balada, tomar uma... Até que teve um dia que o menino chegou e falou assim, não, a gente podia amanhã ir pra uma outra praia que tem aqui perto, que é bem legal, porque essa praia ela é mais tranquila, assim, mais deserta. Falei, caralho, então não tem nem peixe nessa porra dessa praia. Por quê? Não tem vida. Não é possível, cara. Ai, caraca. Nossa senhora, mano. É aquele cara que vai no grupo quando todo mundo vai no bar e só ele não bebe. e fica de carinha de culpa e todo mundo tá bebendo. É o típico, pode né? Pode crer, pode crer. É o típico que vai de casalzinho, mas fica de melação, de cueca com a esposa ou com o esposo, né, cara? É. Puta, isso é um saco. Cara, porque praia, isso é foda, esse tipo de viagem, é um imã pra DR inacreditável. As mulheres, principalmente, são ensandecidas. Verdade. Elas querem discutir relação na porra da praia. Caralho, calma. Por quê, né? Eu não entendo. Deixa a gente voltar. Puta, é um saco, né, meu? Puta, sempre tem uns casal bosta, quando né? Quando a família vai se reunir, assim, já pra na praia lá, aí eu já sento no cantinho lá da minha pedra de sempre, aí sento com meu primo e falo, vamos lá, vamos ver, quem é o casal da vez que vai começar as DR? E já fico esperando. E não é picolé, não é pirulito. É o camarão no palito. Puxando aí a parada de praia, o rolê mais engraçado da minha vida, inclusive é o meu nick aqui no Radical, tá escrito Cubatão, o cu do rolê, foi quando eu fui. Foi quando eu fui pra praia contra a minha vontade. E, cara, foi acho que o pior rolê da minha vida. Porque tudo foi ruim, cara. A gente saiu de moto, eu e uma menina. E fomos pra praia. Foi de madrugada e, tipo, cara, tava o céu estrelado pra caralho, né? E pra quem costumava andar de moto, tem que ficar sempre atento no céu. Céu com muita estrela, não tem nuvem. Não tem nuvem, não chove. Beleza. Mas a gente andou 10 metros, caiu um temporal, filha da puta. Nossa, e a praia que a gente foi lá do Guarujá, ela é, teoricamente, um pouco mais longe, né? Do que outras praias. A gente tem até Praia Grande, que é um pouco antes e tal. Cara, não chegava nunca. Um inferno naquela chuva do caralho. E eu não conhecia as rodovias, né? E a menina que tava comigo, ela conhecia, né? Ou teoricamente conhecia as paradas. Então chegou numa bifurcação. Conhecia o famoso conhecia. É, conhecia, né? Entre aspas. Chegou numa bifurcação, não sabia pra onde ir. Porque rodovia, né, cara? É diretão. Vai embora e chinela. Chegou nessa bifurcação, não sabia pra onde ir. Não era uma saída de rodovia. Era outra rodovia. E eu falei, eu vou pra onde? Isso aí era 3 horas da manhã, numa chuva do caralho. Caraca. Escuro, dia 24 de dezembro. E aí a menina pegou e falou pra mim assim, vai pra aquela da esquerda, que é a Anchieta. E a Anchieta é mais de boa de descer. Falei, beleza, né, cara? Não conheço porra nenhuma, maluco. Pra quem nunca foi pra praia aqui pra São Paulo, a Anchieta é uma rua que desce assim o morro, mas ela faz tanto S, tanta curva, malandro, que dá pra fazer drift do Need for Speed naquela porra. Caralho, inacreditável. E é estuprada de caminhões. Inclusive... De caminhão, é, pra caramba. É. Inclusive ela chama Anchieta porque todo mundo reza pelo padre na hora que tá descendo. É isso mesmo. Cara, e aí tipo, foi um inferno, porque pra descer aquela porra na chuva, você tem que ir na manha, porque a chuva é muito fechada. E os caminhões passam, pra quem já andou de moto, sabe que puxa um vácuo, filha da puta. Se você não ficar ligeiro, aquela porra te joga, mano. E você olhava pro lado de um buraco, 5 quilômetros de profundidade, que é a porra da terra. E uma neblina, filha da puta, porque lá, né, cara, você tá descendo ali, tá bem exposto ao ar que vem do mar e tal. Maluco, mas foi um inferno pra descer essa porra. Quando a gente chegou lá, aí era o apartamento que a Grok descreveu, que a gente descreveu aí no começo com maestria, né? Aquele apartamento dos sonhos. Teve uma DRzinha básica, né? Pra não passar em branco. Mas, é claro. Resumindo, cara, foi na hora de voltar. Na hora que a gente tava voltando... Ah, não, calma aí. Ainda não foi o furado. Ainda o rolê não foi ainda. Tá tudo ótimo ainda. Já não furou, né? É o rolê mesmo. Puta que pariu. Que a gente foi na madrugada do dia 24, né? 3 horas da manhã de 24. Quando a gente tava voltando, era madrugada do dia 25. A gente passou o Natal lá e voltou. Vocês são de madrugada. Brincadeira também, né? Estão pedindo. Meu irmão, a gente viajava de madrugada porque, sabe, tem menos carro e tal. E eu era inexperiente pra caralho. Tinha comprado a moto uns 2 meses. E era um dos motivos que eu não queria ir pra praia. Mas, né, por forças maiores, femininas, eu acabei indo. Meu irmão, a gente tava voltando. Poder feminino. E tipo, tava uma chuva inacreditável. E de novo, ficou um sol do caralho o dia inteiro. Mas beleza, não vou falar nada porque, né, natureza, não tem o que fazer. Daqui a pouco, a moto começou a rabiar pra caralho, meu irmão, pra caralho. Imagina o cara derrapando de propósito, tá ligado? E eu não tava entendendo. Nossa. Eu falei, mano, não é possível que uma chuva, tenha deixado tão escorregadinho o chão. E a moto derrapava de virar quase de lado, sabe? Você tá indo reto, ela virava quase de lado. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Nossa. Parei a moto. Quando eu olhei o pneu de trás, ele não tava furado. Ele tava rasgado. Parecia que o Wolverine tinha passado a unha no pneu, cara. Ele tava estuprado. Meu Deus. Puta que pariu, maluco. Eu falei, desce da moto. Aí a menina desceu, aí eu peguei, olhei e falei, meu Deus. Onde que a gente tá? De madrugada, subindo a serra, né, cara? Não tem nada. Cheguei e falei, puta, fudeu, não tinha como voltar. Falei, vamos pra frente. Comecei a empurrar, chegamos na cidade maravilhosa, que eu não quero nunca mais lá na minha vida, naquele inferno, chamada Cubatão. E a porra da cidade tem acho que duas ruas. Já pegou um câncer. Nossa senhora, cara. A cidade Cubatão tem... que é conhecido como Chernobyl da América Chernobyl do Sul, né? É isso mesmo. Puta que pariu, cara. A cidade, pra quem nunca foi lá, acho que tem duas ruas. Vamos pôr três pra ser bonzinho. Uma é a avenida principal, a outra é uma que tem casa e a terceira é uma que tem um monte de terreno baldio. Maluco, não tem nada, não tem nada no lugar. E a gente de madrugada, meu irmão. Eu falei, fudeu geral, não tinha ninguém acordado, né, meu? Porra, todo mundo foi dormir. Passou o Natal, o pessoal foi dormir. E eu pensando, porra, no outro dia vai ser o quê? Dia 25 de dezembro, né? No dia que a gente estava. Ninguém vai trabalhar dia 25 de dezembro. E eu comecei a perguntar nos postos de gasolina 24 horas se tinha borracheiro no lugar. E a galera falou, mano, não acreditei. Aí te mandaram. Aí o cara te mandou pro posto de Piranga. Foi muito chateado, cara. O maluco falou, o borracheiro, só tinha um borracheiro. Só que ontem ele foi pra São Paulo. Eu falei, caralho, o cara foi passar o Natal com a família. Ele falou, não... O cara morreu! O cara morreu! Caralho! Assim, cara! O cara morreu! E a família levou o cara pra São Paulo! Eu falei, não acredito, você tá de sacanagem, mano! Eu falei, cara, você tá de brincadeira! Não, o cara faleceu, não sei o que. Eu falei, cara, você tá zoando, você não sabe a minha situação! Eu tava tipo o Coragem, o Covarde, desesperado, tá ligado? Eu falei, não é possível. Ele falou, cara, não tem borracheiro. Tem um cara que troca pneu de bicicleta. Você pode falar com ele. Aí eu falei, beleza. Eu falei, mas ele tá aí. Ele falou, não sei, ele mora ali. Ele deu um lugar e era longe pra caralho. E pra quem tem moto, sabe, furou o pneu de trás, você monta em cima do tanque, liga a moto e sai vazado, né? Mas eu tava acompanhado. Então não tinha como eu fazer isso. E a menina tava numa moleza também, numa má vontade. Que puta que pariu, cara. Eu tava quase desistindo, sabe? Quando você joga a toalha e fala, foda-se, eu vou sentar aqui e vou esperar acontecer alguma coisa. Alguém roubar a gente, matar a gente, jogar no rio, sei lá, tá ligado? No outro dia eu cheguei lá no cara e consegui trocar o pneu. O cara foi gente boa demais. Abriu a borracharia dele lá pra mim. Ele só trocava pneu de bicicleta, mas ele tinha alguns pneus lá de moto e câmera. Só ele foi gente boa demais. Ok, porque ele me salvou, mas ele foi muito filho da puta, porque ele meteu a faca, cara. Uma câmera de moto aqui, onde eu moro, é R$30. Mas claro, né? Claro. Ele me cobrou 70 pau na câmera e eu paguei 320 no pneu, cara. Meu Deus. Caralho. Cara, eu não queria sair de casa, foi uma merda, foi chuva pra caralho, tomei no cu, fui pra essa porra dessa Cubatão, gastei R$800 em menos de 24 horas, cheguei em casa, cara, fui igual um papa, velho, eu ajoelhei e beijei o chão, não tinha o que fazer, meu irmão. E não é picolé, não é pirulito, é o camarão no palito. Agora saindo da praia, do mato, entre aspas, né? Porque aqui ainda é mato, então tudo bem. Há uns 4, 5 anos atrás, tava minha irmã, eu, minha prima e minha tia na praça, na pracinha da cidade. E daí uns amigos nossos da nossa cidade apareceram lá. Aí tudo bem, sentamos junto lá na mesa, lá na lanchonete e tal, lanchando e tal. Aí eles falaram, não, vamos lá pra outra praça, o pessoal tá lá, tá bebendo, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo bem. Não, vamos pra lá. Chegamos lá, zoamos bastante, fizemos bastante barulho lá, que aqui tem muito carro de som automotivo. E aí a gente que fazia festa. E aí tinha um monte de gente já nessa praça. Aí tudo bem. Eles acharam muito movimentado. Não sei quais eram as intenções desses meninos. Olha aí. Aí tá. A gente já imagina a intenção, então. Então, né? Detalhe. Tinha um carro e duas motos. Eu tava numa moto com o menino que eu tava pegando e o dono da moto. Dentro do carro, tava só o motorista, a minha prima e um outro menino. E na outra moto tava... Ah, e a minha tia foi no carro também. E na outra moto tava minha irmã e o carinha que ela tava pegando também. Cada uma tava pegando. Mais detalhes. Quer dizer, tinha um sobrando. Tinha cinco meninos. O outro foi dentro do carro também. Aí tá. Chegamos na outra praça, a gente desistiu de ficar lá e eles falaram, não, bora pra algum outro lugar, mas disse, tá. Meu Deus, cara. Esse papinho, não. Já sei onde vai. Meu, puta merda. Não, aí tipo, a gente falou, não, vamos lá pro spa. Lá era um local de festa aqui que antes ele não era cercado e o pessoal fazia até rave lá. Não, vamos lá pro espaço, não tem ninguém lá não. Não, beleza. Foi todo mundo no carro. Gente em cima do colo de outro, homem em cima do colo de homem, aquela bagaceira. Meu Deus. Aí, no caminho pra esse espaço, tinham dois motéis. Não, na verdade era três. A gente chegou lá, a gente tava indo pra lá, passando pelo primeiro motel, aí começando a fazer piadinha. Ah, vamos parar aqui, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas não, passamos o segundo, aí falamos de novo. Ah, vamos parar aqui, blá, blá, blá, blá, blá. Ah, mas esse daqui é muito caro. Já sei. Se a gente quer ir mesmo pro motel, vamos no mais barato. Nossa, não, bom, senhora. Bom. Perfeito. Ótimo. Ótima ideia. Você já vê que tá tudo planejado pra a noite terminar bem, né? Isso, pra ser tudo bom. Então, estamos calma, em 25 gente. Dentro de um carro e vamos pegar um motel mais barato. Vamos. Aí tá, tipo, quando a gente foi entrar lá, o cara, o motorista pegou e falou, não, vamos fazer assim, fica caladinho aí, porque é que a gente tá entrando lá, com esse tanto de gente, não vai dar certo, talvez eles não deixem a gente entrar, não, beleza, aí ficou todo mundo quietinho, algumas se abaixaram assim, pra não mostrar que tinha muita gente no carro, aí pedimos um quarto, eles pediram, aliás. Aí a gente entrou, daí a gente foi pra esse quarto. Quando a gente chegou nesse quarto, todo mundo se olhou e começou a rir. O que, que a gente tá fazendo aqui, caca? Claro, né, as meninas. Aí os meninos pegaram e falaram, não, vamos aproveitar e fazer alguma coisinha, fazer nossa festinha. Eu, garota do jeito que sou, peguei e fui no frigobar que tinha lá, abri e vi um Prestígio. Nossa, e Prestígio é meu chocolate predileto. E tinha três. Eu fui lá, catei esses três e comi logo. Mas isso tudo era porque eu tava nervosa, né? Porque vai saber o que, que aqueles meninos queriam fazer com a gente. E na época eu tinha uns... Eu sei. 16 anos. Eu sei o que eles queriam. Eu sei. Se quiser eu te conto. Eu sei. Eu acho que é difícil de imaginar, né? Tipo, os caras levaram todo mundo pro motel e imaginar o que eles queriam fazer. Jogar War, né, cara? O cara queria um pau, os leves aí. Detalhe, na época só a minha tia que ainda não era virgem. Eu, minha irmã e minha prima. A gente ficava vermelha se olhando lá. O que, é que a gente tá fazendo aqui? Peraí, sua tia aí, tava lá? Ô, João Kleber, para. Minha tia. Sua tia? É a mesma faixa etária que a tia. Então a gente aprontava. Entendi. Ah, é tipo tia. Ah, tá. Nossa, cara. Senão ia ficar muito bizarro. Ok. Não, e o pior, né? Vai sair de casa e fala: não, mãe, fica tranquilo, vou sair com a tia. Meu. O pior era isso, sabe? Porque confiava. Só que a tia era pior que a gente indo e voltando. Aí eu comi os Prestígios quando do velho. Eu comecei a sentir uma dor de barriga, filha da puta. Nossa. Prestígio aí, ó. Olha o resultado do Prestígio. Então. Aí detalhe, um motel, né? O banheiro não tem porta nem nada. Que bom. Ai, meu Deus do céu. Quando eu fui olhar, a minha tia já tava dentro do carro, lá fora, com carinha lá, fazendo o que eu não sei. Minha irmã e o outro um amigo nosso que... minha irmã e o amigo nosso que tava segurando vela, tava mudando os canais da TV, só canal pornô. Aí eu chamei minha prima lá. Aí falei, não, vamos aqui que eu quero falar contigo. Aí entramos lá pro banheiro, que não tinha porta, e falei, cheguei perto do ouvido dela e falei, eu tô com dor de barriga. Aí ela foi lá, puxa, na porta do banheiro, curiou assim. Aí ela olhou pra mim, arrocha aí que eu tô de olho. Eu, vai tomar no teu cu, eu não vou fazer nada aqui. Arrocha aí que eu tô demais. De... Ai, caraca. Camiseta, assim, arrocha aí que eu tô de olho. Tem um detalhe, né? A Célia contou o rolê furado dela, mas você imagina os meninos que foram lá, ninguém comeu ninguém, a outra menina se cagou, quero que pagar peixe. Pra eles é que foi furado mesmo. Não comi ninguém, mano. Paguei 50 pau de prestígio pra cagona lá e então vim embora triste. E não é picolé, não é pirulito. É o camarão no palito. Bom, então, né? Mas eu desisti, eu só dou um adendo aqui. Que eu tenho uma amiga que trabalha no motel, né? E aí, ela trabalha num motel lá numa cidade perto de Cubatão. E aí, meu ela Deus. Tá. Caralho, não faz isso. Para aí... sair de lá agora. Não, mas é em Caraguai. Lá é da hora. Caralho, que aí, né? Caraguai é da hora. Então eu vou embora do Brasil. Eu não conheço mais nada. Nossa, cara. Pô, lá é show. Caralho. Basta você for nos lugares errados de Caraguatatuba, que lá é show. Caraguatatuba é bom e Floripa é ruim, né? É. Bom, enfim, essa amiga trabalha no motel. E ela falou, cara, que puta, vê os caras lá que, meu, é um cúmulo. Que um dia chegou um cara, olha o que o cara fez. Cara, 2 anos, não consigo. Olha o que o cara fez, mano. Tem banheira lá nos quartos, né? Hidromassagem e tal, até que grande. O cara não me vai no motel, caga na banheira, depois chega na portaria e... E fala assim que não vai pagar a conta porque ele tava minando o bolso. Minando. Isso é um cu. Mano, quando eu falei a palavra minando o bolso, eu achei que eu ia morrer, velho. Achei que eu ia mijar na roupa. Minando o bolso, o cara falou assim, tá minando o bolso do cara. Caraca, esse foi o seu rolê furado? Tô entendendo nada. Ai, caraca, eu precisava contar isso pra mais pessoas. Cara, que tem gente que faz isso, cara. Tem gente que faz isso, eu não me aguento, mano. Caralho, velho. Só fazer um disclaimer aqui que Alguma Coisa Cash também não é a favor de menores em motéis, tá? Também não é a favor das pessoas cagarem nas banheiras, né, cara? Por favor. Também não. E não é picolé, não é pirulito. É o camarão no palito. Eu tenho um amigo perdido aí na vida, né? E que ele arranjava os rolês pra gente. E aí é assim, perto da minha casa tem uma ladeira que às vezes a gente, quando não podia usar a casa dele, né, pra fazer os rolês, a gente ia pra essa, descia uma ladeirinha, virava lá e tinha um beco sem saída. Tipo aqueles de filme americano, só que um pouco mais largo. Assim, sem iluminação, aquela merda mesmo. Uhum. Só tinha umas casas lá e tal. E aí, puta, umas ideias, né, cara? Se não tem casa pra ir, não faz o rolê. Fala assim, ó, gente, não pode usar a casa, não vai ter nada hoje, mas não. Tem sempre uma solução pra ter o rolê. E aí, o que que acontece? Colou um bando de perdido, cara. Puta, conhecia ninguém. Só uns dois amigos assim. Uma galera, puta, nada a ver, velho. E aí eu colei e levei meu violão. Mano, não sabia tocar porra nenhuma. Meia dúzia de música, com acorde de dó, ré, mi, fá. Sabia lá, sol. Ré maior, ré menor. Tinha um colega meu que falava assim, quando você vê alguém com violão na rua, automaticamente você tem que falar assim, esse cara não sabe tocar. Que o cara exatamente. Não anda com o violão. É isso mesmo. Exatamente. Jamais que vai pegar o violão dele de tocar e levar pra um lugar desse. É exatamente verdade. Isso. Eu vejo e eu falo assim, ó, que ele não sabe tocar. Falo mesmo, vi esse dia e falei. É, eu também. É. E levei o violão, né? Sem merda nenhuma. Não, leva o violão, vou fazer um solo. Aí. Levei o violão. Os caras me colocam com balalaica, guaraná quente, copo de plástico. É aquela parada mesmo. Aí me ensina um coratinho, né? Pra dar uma brisa assim, mas ninguém fica meio que aquela sua. Isso aí, mano, ó, é, quando você acabar o copo, é todo mundo com a boca na mesma garrafa. É, beleza. Pega vamos um sapinho, lá, já pega app, já porra toda. Sentamos na calçada, aquela beleza deliciosa lá. Tamo tocando Legião Urbana, desafinado. Aí. Que animação, né? Não, que merda. O rolê é muito massa, a gente vai sentar com a cantando. Parece cocaína, mas é só tristeza. Pelo amor de Deus, vodka quente, com refri barato, refrigerante chamego. E dói de guardar. Refrigerante chamego, mano. Puta que pariu. Que cocola, né? É que. Cola. Ai, eu tô chorando, caraca. Pô, por fim, né? Tamo lá. Mano, os caras me sumona um mendigão lá, velho. Eu não sei de onde o cara veio. O que que foi fazer? O cara apareceu, ele saiu do bueiro, eu não sei. Quando a gente viu, ele tava lá. O cara não era bem mendigo, né? Mas era só um bêbado, tá ligado? Esses bêbados de padaria. Uhum. Aí o cara me sumou. Nossa, cara, ele aparece assim, do meu lado, assim, até fumacinha aparece assim. E aí. E aí ele me chega assim. Ah, mas. É, que tem mania de chamar a menina de moça bonita, né? Sempre uhum. Tem, né? Que elas falam, moça bonita! Tocando violão, não sei o que lá. E eu, puta merda, cara. Puta. E aí o cara me chega, não, você sabe tocar? Mano, o cara começou a me falar umas paradas, tipo umas duplas sertanejas que eu nunca ouvi na minha vida, mano. Era tipo umas paradas tipo Azul e Azulejo, tá ligado? De João Costinha, sei lá, que merda assim, cara, mano. Os caras fazem show na minha cabeça todo dia. O cara inventou essa porra dessa banda. É, cara, umas paradas nada a ver. Não, e aí ele, puta... Não, toca aí, canta aí, não sei o que lá. Eu, caraca. E ninguém lá pra me ajudar, que eu tava com medo do. Tava com medo do cara, né, meu? E aí, e o cara, não. Então. Aí eu falei, não, cara, eu não sei, dá o fora e tal. Ele, não. Então dá aí que eu sei. E puxou, e começou a puxar o violão da minha mão. E eu não queria entregar, que eu tava com medo dele quebrar e sei lá o quê. E ficou aquele cabo de guerra com o violão. E o cara pegou meu violão, Deus. Cara. O cara pegou, mano, ele tinha umas unhas de Zé do Caixão, velho. A parada bizonha. Nossa, bizonha. E aí o cara, ele não tocava, tipo, passava os dedos pelas cordas assim. Ele pegava corda por corda e puxava com a unha. Tá ligado? Tentando tocar. É, não, bizarro. O cara destruindo meu violão. E eu, tipo, caralho. Aí eu chamei uns amigos e falei, meu, tira lá meu violão, manda esse cara embora, sei lá. Os caras foram lá, uma treta com o mendigão. E o mendigão começou a ficar puto e deu a entender que ele tinha uma arma. E aí as meninas... Caralho, ficam, ai, como eu tô com medo, que eu tô com... É, mano. Que o cara... Porque ele não era mendigão, ele era só meu bêbado. Deus. Ele não tava sujo nem nada, sacou? Uhum. E aí a gente ficou, caralho, mas o cara vai matar a gente, todo mundo aqui no beco, nossas mães vão nem saber onde a gente tava, velho. Nessa hora pensa na merda, né? É, mano, a gente começa a pensar, tipo, meu, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Vai todo mundo morrer, mano. Ele, puta que pariu, vai jogar a gente dentro desse bueiro que ele saiu aí, velho. E aí, mano, começou a ficar puto, os caras tentando tirar o cara de lá, tá ligado? Não, numa boa, sai fora, o cara não, que não sei o quê, e segurando meu violão, mano. E eu, puta, se quebrar esse violão, eu vou explicar que jeito que eu cheguei em casa com o violão quebrado. Não, cara, uma merda. E aí, por fim, mano, os caras estavam conseguindo expulsar o mendigão, né? E aí, só que já zoou o rolê, todo mundo, né? Que eu quero ir embora, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma bosta. Mano, e não me começa uma chuva. e não começa uma chuva do caralho, cara. Isso porque eu tinha falado assim pra minha mãe. Eu tinha falado assim: ô mãe, eu vou na casa do fulano, pode ficar tranquila que eu não vou sair de lá, não. A gente fica lá, é seguro, os pais dele estão em casa. Tá tranquilo. E como é que eu me chego em casa encharcada, mano? Cagada. Com as cordas do violão quebrado. Tudo uma bosta, cara. Não, por fim, foi, meu, todo mundo em casa, foi todo mundo pra casa, tipo, aquele lixo de rolê, eu molhada. Aí eu falei pra minha mãe que foi no caminho que eu me molhei e já era, sabe? Tipo, nossa, cara, eu sei que aquele beco, mano, nunca mais. Mas eu sei de informações que os caras perdidos ainda colam lá, com a bala lá, que o Guaraná chamego e faz um rolê até hoje. Olha, os caras na preta, não, cara. Os caras na preta. Eu quero nomes. Ah, não, cara. Um deles aí ouve o cast. Vamos deixar por isso mesmo. Já senti uma fisgada, hein? Esse aí já senti uma fisgada. Manda e-mail. Pode mandar e-mail xingando a Groca. Manda um e-mail, por favor. No e-mail você manda em anexo uma foto sua com o mendigão, que deve ser amigo, né? Deve ser parceiro agora. E não é picolé, não é pirulito. Eu, camarão no palito. A Grock tava falando de mendigão, né? E aí eu venho contar uma história que eu passei com o famigerado amigo mendigo, né? Todo mundo já conhece, né? Falo dele, no ACC há algum tempo. E essa história, saiu uma foto no Instagram do ACC, esses dias, eu dançando quadrilha com um mendigo. E essa história tem duas partes. A primeira parte é uma parte meio triste, então eu vou contar no programa de Desilusões Amorosas. E a segunda parte foi o Revolts, tá ligado? O que aconteceu? Vou contar aqui. E foi uma merda. Cara, poucas vezes eu saí de São Paulo, tá ligado? Mas puta, as vezes que eu saí era uma maldição. A gente foi pra Campinas. E a gente foi uma galera. Bota aí. Por favor, editor, fazia até porque não tocava o I Want to Break Free aí, vai. Se você beber água de Campinas, né, já sabe. Mas o problema não é a água, né? É a bica que é muito baixa. Olha, só esse é o Adriano. Olha, o nosso grande amigo Adriano é de Campinas. Olha aí, Adriano, esse é o Adriano. Manda um e-mail xingando ele que a gente lê. Não, mas vai um disclaimer ou alguma coisa que a gente não tem nada contra bicas baixas. Cara, a gente foi uma galera no carro e a gente ia pra casa de um tio do mendigo, que é o Binho. O mendigo comprou um monte de bebida e colocou no isopor, né, cara, naquele giro baiano, no porta-malas do carro. Não sei que porra que ele fez. Ele não fechou o bagulho direito. Já começou aí a merda. A gente foi no carro chinelando, malandro. Porque, porra, é longe pra caralho. E a gente ia voltar de busão. Maluco, quando chegou lá, o porta-malas do cara parecia uma adega, velho. Mas parecia uma adega que tinha sido invadida, tá ligado? Tinha caco de vidro pra todo lado, maluco. Aquele cheiro de cachaça, tudo molhado. O isopor tava completamente sujo, cheio de caco. Lotado de cachaça, tudo quebrado. Vamos pôr aí, R$120 de cachaça. Jogada no lixo. Porque o filho da puta tava bêbado e não colocou a marra naquela porra que ele deu, maluco. Cara, já começou aí, já chegamos sem bebida. A casa do cara, do Binho, parecia. Puta, cara, não tem como descrever. Eu sei lá, acho que o Radagast era mais limpo do que o cara, mano. Nossa, cara, eu vi o filme Joey. Eu achei que o Joey as baratas, os caras eram o Joey. Puta que pariu, cara. Nossa, o cara tava vivendo no chiqueiro, malandro. Não dava pra ficar na casa do cara, porque você pisava, quando você tirava assim, o seu sapato colava, maluco. Você sentia que era assim, tá ligado? Você fala, caralho. E se acusando do McDonald's. Puta, tava muito nada. E aí foi na hora que a gente teve que, tipo, fazer uma parada. E aí, nego, não, vamos fazer uma vaquinha, não sei o que, não sei o que, pagar alguém pra limpar a casa. Aí tinha uma mulher que morava perto da casa do Binho, que limpava lá já, né, no lugar. E aí, meu irmão, ele pegou... Na verdade, não limpava, né? É, não, não, não, não, ela limpava outros lugares, né? Ela nunca tinha limpado ali. Mas aí o cara recomendou, ó, tem uma mina aqui, não sei o que e tal. E o tio do Binho, ele é bebaço, mas o tio do mendigo, o Binho, ele é bebaço tanto quanto o mendigo e talvez mais. Ele é um cara de 40 anos que tem a cabeça de 16, tá ligado? Ele se acha uma criança. Maluco. E aí vamos fazer uma vaquinha, não sei o que. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, eu tô com um pouco de dinheiro. Eu vou ir lá, vou falar com essa moça, vou fazer ela vir aqui pra limpar a casa. A gente deixou as malas lá de fora, cara, porque não tinha como entrar. Tava um, nossa senhora, o Johnny podre ia ficar com nojo do lugar, cara, tava sem condições. Aí a gente pegou, foi lá, meu, falei, ó, vou pagar a moça, depois vocês me dão o dinheiro, sabe? A gente faz a inteira, não sei o quê. Cheguei lá, falei, vamos, quanto que a senhora cobra pra limpar a casa do meu amigo ali, não sei o quê? Ela falou, Dubinho? Eu falei, é, foi 150 reais. Era famoso. Falei, não, moça, é só pra limpar, não é pra pintar as paredes, trocar a laje, não. Eu falei, não, 150, porque eu sei como é que tá lá a situação, não sei o que. Eu falei, cara, o cara já tem fama de porco. Eu falei, beleza, mano. Eu falei, ó, vou te dar aqui então. Aí você vai lá, mas tem que ser tipo right now. Tem que ser agora que tô sem condição de entrar. Era beleza, ela foi lá, meu irmão. A mulher limpou a casa, tipo, em 5 horas ela deixou um brinco a casa, tá ligado? E aí, ficamos no rolê, já foi outra bosta pra mim. Passou esse dia, a gente ia voltar no outro dia, né? A gente foi num dia e voltar no outro. Só que a gente ia voltar... Meio dia já foi pra limpar a casa. Nossa! Já foi pra meio rolê. Fora a viagem, que foi demorada pra caralho, foi uma bosta. Chegou lá sem bebida, sem nada. O tio do Bino não comia, o cara é seco. Tinha, sei lá, arroz e feijão na geladeira do cara, que devia estar uns 3 meses ali. Caraca. E aí, meu irmão, pra acabar de fuder, a gente ia voltar de busão, de busão de viagem. Porque o carro do cara que levou a gente não ficou lá, ele voltou pra São Paulo, né? Aí a gente fez, cara, vamos fazer o seguinte, como a gente vai aproveitar a madrugada toda, vamos deixar um bilhete aqui com o dinheiro tudo certinho pro Binho ir lá e comprar a parada, que o Binho sabe onde é. A gente não conhecia porra nenhuma, beleza. Só que o Binho ia trabalhar nesse dia. E ele não falou pra ninguém. O cara é maluco. Então, a gente acordou de manhã, o cara tinha ido trabalhar. Meu e a gente falou, puta que pariu, e agora? Aí o mendigo, não, eu sei onde é, não sei o que, que eu vim aqui quando era criança, sei o que lá. Beleza, pegou o dinheiro e foi, maluco. Aí, bem confiável, né? Eu vim aqui há 22 anos atrás, eu sei onde é. Eu sei onde é. Eu tava no colo, existe, no colo, né? Da minha mãe, puta que pariu. Maluco, ele demorou umas 2 horas pra chegar. E quando ele chegou completamente ensanguentado. Todo rasgado, sujo de lama. Meu Deus. Com as passagens na mão, meu tudo Deus. Rasgada. Completamente destruída, cara. Todo molhado. E a gente... Caramba. Tinha uns 10 caras aqui, maluco. Tudo olhando pra ele. Aí ele, sabe, fazendo aquela cara de dor, não consegui falar. Aí ele fez... Eu caí. Ele todo dormindo na porta, segurando assim, ó, metade dos passagens na mão, metade da outra. Foi... Caiu de paraquedas, né? Só pode. Caiu do observatório da cidade. Puta que pariu. Aí ele falou que comprou, e ele veio, os caras foram assaltar. Nossa, ele me falou uma história tão gigante, cara, que acho que ele inventou aquela porra, não é possível. Que ele caiu num barranco, que ele se fudeu inteiro, maluco. E a gente não tinha mais R$1 pra comprar passagem. A gente gastou tudo de zoeira no rolê de madrugada, né? Nos lugares, nos bares e tal. Ninguém tinha mais R$1 pra voltar. A gente falou, fudeu, cara. Vamos ficar nessa porra aqui. No outro dia todo mundo tinha aula, não sei o que. A gente tava na escola ainda. Aí, nossa, nossa. A solução foi apelar pros nossos pais, tá ligado? Aí ligamos e falou, meu... Deu ruim aqui e tal, faz um meio bolado aí com dinheiro no banco, não sei o quê. Aí transferiram lá, fizeram uma vaquinha lá, os pais de todo mundo, e transferiram uma grana pra conta de um dos amigos lá. Ele foi lá e sacou o dinheiro no banco, a gente comprou outras passagens e voltou. Nossa, cara, mas foi o pior rolê da minha vida, tá ligado? A gente não dormiu um segundo, a gente ficou, foi uma bosta. Na hora de dormir, cara, era um amontoado no outro, não dava, aquele monte de cara no quartinho, chulé desgraçado. Aquele cara, cheiro de cachaça, nego vomitando aquela porra toda. Eu falei, meu Deus, que merda, que merda. Nossa, que merda, que merda. Que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você acorda assim, encosta no canto da parede, em posição fetal? Aí você olha pros lados e não reconhece ninguém. Cadê minha mãe? Cadê minha casa? Um dos piores rolês da minha vida, cara. Puta que pariu. Puta merda, cara. Que loucura. Que tristeza, cara. Me digo, ele é abençoado. Eu falando assim. Então, legal foi bem falando assim. Não, a gente não tinha mais dinheiro, né? Porque a gente gastou com a bebida que quebrou, com a mulher pra limpar a casa. Detalhe, né? Vocês devem imaginar que ninguém me deu porra nenhuma, né? Eu dei 150 pra mim, já era. É claro que não. Do caralho. Isso é claro. Limpamos a casa do filho da puta, o cara ficou numa boa, foi trampar, suave, e tomou no cu. Mano, que lixo, véi. E não é picolé, não é pirulito. É o camarão no palito. Eu vou contar agora a história que foi a minha entrada desse último Réveillon. Grande Réveillon. Cara, foi a odisseia do rolê de bosta, cara. Puta que pariu. Assim, a gente tinha uma galera aqui de brasileiros e tal, e a gente juntou o pessoal pra viajar, só que a gente falou antes, né? Ó, ou a gente viaja no Natal, ou a gente viaja no Réveillon, não dá pra viajar nos dois e tal. Aí resolvemos viajar no Natal, mas a gente falou, não, no Réveillon a gente faz, vai pra Amsterdã aqui pertinho e faz alguma coisa, né? Então, beleza. Então tá, mas ó, falaram que na rua tem fogos e tal, mas não tem festa, nada. Então você tem que comprar algum lugar pra você ir numa festa. Ah, beleza, a gente compra antes, vai pagar barato, vai ficar tranquilo. É óbvio que a gente voltou da viagem no Natal, dois dias antes, ninguém tinha comprado porra nenhuma ainda, né? Não tinha mais. Aí, a gente foi procurar as festas que tinha, já tinha acabado quase tudo, e só tinha, ou então tinha festa muito cara. Aí alguém falou assim, olha aqui, achei essa aqui, ó. Parece legal. Acho que, ó, parece que a gente vai se fuder da hora. Vamos nela. Essa aqui, parece legal, ó. É uma festa brasileira, é Rio alguma coisa. Tá barato, vamos nessa, vamos. Chega na porta, tá então, Cláudia vamos. Leite, né? Olha, Cláudia Leite, que legal. Olha, se fosse Cláudia Leite. Chega lá o cover da Cláudia Leite gorda. É a Cláudia Mussarela, né? Cláudia Coalhada. Claudinha queijo prato. Terror da Europa. Aí começa assim, na véspera, o pessoal, quem estava combinando de ir perto do horário da queima de fogos, via queima de fogos e ia pro lugar. Aí, na véspera, alguém virou e falou assim, eu tô vendo aqui que não tem trem depois das 6 horas, no dia 31, das 6 horas da tarde, e o trem só volta às 6 horas da manhã do outro dia. Eita, então, a gente falou, então a gente tem que sair daqui antes das 6 horas e ficar lá até as 6 horas da manhã do outro dia. Caraca, 12 top, horas. Né? Puta que pariu. Exato. Já tô vendo as mas se aproximando assim, ó, a nuvem de merda, tá ligado? A nuvem de peito. Que merda, de merda. Não, tava precedendo já, né? Aí, o que acontece? A gente também não ia ficar gastando muito dinheiro com bebida, então falamos que a gente compra umas birita, fica bebendo na rua. Esquenta. Exato. Aí tá. Aí vai, como a Glock falou lá, né? O Guaraná Chamego, a vodka. A vodka de 5 pontos, na garrafa. Exatamente. Pet. Só que assim, alguém tinha falado pra gente, porque aqui é proibido soltar rojão, fogo de artifício, qualquer coisa durante o ano inteiro. Só é liberado no dia 31. E aí, cara, a galera falaram assim, ó, é meio perigoso, o pessoal fica soltando fogos e tal. Fica ensandecido, mas a gente, né? É, mas a gente achou que, ah, tá bom, mas nem tanto também, né? É, eu acho que é batata, cara, sai correndo com espada na mão, né? Oh! Cara, é sério. For the horn! Cara, era a hora que a gente saiu da estação do trem, aquilo parecia faixa de Gaza, cara. Aquilo era rojão, bomba, fumaça pra todo lado. Caralho, foi Israel. Cara, foi foda. E aí, pra Palestina. Era, cara. E assim, aquilo tudo, né? Um ouviu falar e falou, eu soube que tal lugar é legal. Aí todo mundo confiou, ninguém conferiu, né? E aí uma das meninas virou e falou assim: não, eu vi que em tal lugar é o lugar onde dá pra ver os fogos e fica bem legal. Vamos lá, vamos. Só que, tipo, cara, eram uns 8 km da estação. Mas a gente falou: ah, fazer o quê, né? Vamos andando. Não tinha mais nem como, não tinha ônibus, não tinha trem, não funcionava mais nada. Uhum. Então nós fomos andando. Um frio, cara, sério, devia estar tipo -1, -2. Eu, lógico. Pra cagar mais, eu nesse dia peguei uma gripe do inferno, assim, quase com febre, cara. Nossa. Mas vamos embora. Tomando a vodka no frio, 8 km. Aí, cara, a hora que a gente foi chegando perto do lugar, a gente foi achando que tava um pouco vazio, assim, sabe? Tipo, meu, não parece que não. Parece que não tem nada aqui. A nuvem de fogo, nesse momento, tá começando a chover um pouquinho de mijo já. Pouquinho. Aí, cara, a gente chegou na frente da praça, cara, tinha, sei lá, 50 pessoas lá, por acaso, naquela praça, sabe? Aí a gente falou assim: eu tenho a impressão que não é aqui que vai ter a parada. Aí a menina falou assim: não, mas tá aqui, ó, eu vi no site. Aí ela pegou e abriu o site. E, tipo, ela pegou e correu o olho, nem leu direito. Lá tava, tipo, a programação do Réveillon de 2012. Nossa! Nossa! Caraca! Cara. Aí, assim, a gente tava, essa galera, a gente encontrou com um amigo nosso, tava com a mãe, o pai, a irmã e uma tia lá. E aí, marcamos nesse lugar, chegamos lá, não tinha nada, e o pessoal falou: não, tem esse lugar aqui, ó, que é mais perto, era tipo ainda uns 2 km, mas vamos lá, vamos. Fomos andando lá, junto com a família inteira. Só, tipo, faltava 40 minutos pra meia-noite, então, ou era aquele lugar, ou não tinha jeito, né? Mas, lógico, também ninguém conferiu, o cidadão que achou o lugar não viu que a queima de fogos que a gente tava indo era na Red Light. E a gente tava com a família do cara. Caraca! Passou a queima de fogos e tal, aí nós falamos: não, então agora vamos pro lugar. Onde que fica? Ficava, tipo, mais uns 5 quilômetros do outro lado. Cara, é sério, eu nunca andei tanto em um ano como eu andei em um dia aquele dia. Foi foda. Aí, ele ficava anja, né, mano? Puta que pariu. Tava. Eu me senti, cara, sério, Moisés, assim, cara. Morrendo de gripe no frio. Aguentava andar, cara. Aí conseguimos chegar no lugar, porque, pra começar, que ninguém nunca tinha ido no lugar, não sabia como é que era, não sabia se a gente tava indo no lugar certo. Mas chegamos na festa. Agora que vem o melhor. A gente chegou meio bêbado já, assim. A hora que a gente tava na fila da balada, tipo, começou a sair uma briga lá na balada e começaram a botar uma galera pra fora. Uhum. Só que, tipo, eles colocaram, eu acho que umas 12 pessoas pra fora. E, tipo, só saiu uma galera com a cara de turco. Mas, tipo, a máfia turca tava lá. O tráfico. Caraca, cara. Assim, a gente rindo já, né? Aí saiu a briga, deu uma animada e tal. Só que os caras, tipo, tiraram os caras que estavam brigando e jogaram todo mundo pro mesmo lugar, assim. Cara, começou uma porradaria na porta do lugar e a gente na fila, cara. Uma porradaria daquela bonita, sabe? O cara caindo no chão e os outros chutando a cabeça. Caralho, que foda. E aí, os caras não deixavam ninguém entrar e a gente lá pra fora. Tipo, entra a porta fechada e a briga começou. Caraca, mano. Não, mas aí assim, nessa hora eu já sarei da bebedeira na hora, assim, já fiquei tenso, mas a gente conseguiu entrar. Aí, pra entrar no lugar, você tinha que deixar blusa, casaco, tudo, que não podia entrar lá com casaco. Só que era tão bizarro, cara, que um amigo nosso tava com uma mochila com as bebidas, né? Uhum. Aí foi entregar a mochila, a mulher falou assim: não, mochila, a gente não guarda. Aí ele falou: o que que eu faço? Ela: entra com a mochila. E eu: como assim, cara? O cara entrou com a mochila sem ser revistado, sem nada, cara. Aí eu já pensei. Cara, Europa é outro mundo, né, cara? Puta que pariu. Nossa. Não, mas eu fiquei preocupado, porque já tinha saído a briga lá. Eu falei: esse lugar aqui, acho que não é... Escolhemos bem mal, viu? Não, aí chega a família. Pô, coisa aqui no Brasil, né? Que a gente tinha alguém no seu cu, cara. Pra ver se tinha uma gilete lá dentro. Aí chegamos, se fosse a Claudinha Queijo Prato, que a Graco falou, tava bom. Cara, era tipo o baile funk proibidão na Holanda. Oh. Caraca! Foi forte. Fumaceira, né, mano? O gelo seco correndo, né, velho? Exatamente. O cara tava gravando um CD Furacão Weidenheim em 2015, né? Exatamente. Cara, meu, eu cheguei na festa, a gente ficava olhando assim, a gente não acreditava. Porque assim, a festa era dividida em três grupos. Tinha brasileiro e tal, de boa. Tinha os traficantes turcos, que tinha mais uma cabeçada lá dentro. Os caras mal encarados, tá ligado? E o terceiro grupo era de travestis holandeses. Caraca, que maravilha, cara. Caraca. Que pariu. Cara, e assim, quando eu digo travesti holandês, você já imagina que tem pelo menos 2,20 metros, né? Sai. Ai, caralho. Cara, e aquela a música cara, lá. Não, pera aí. Aqueles caras alemãozão, parece aquele russo lá do filme do Justiceiro, tá ligado? Batom. É tipo o Capitão América, né? Vestido de viúva negra. Exatamente, cara. Deu aquilo, quando eu olhei, eu falei, fudeu, né? Se um desses travecos resolver dar em cima de mim, eu vou ter que sair com ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar, não, de que jeito? É verdade. Dá um armlock do amor ali, cara. Você tá perdido, mano. Chave de mamilo. Chave de mamilo. E aí, assim, nesse meio tempo, eu e mais dois amigos lá, a gente viu que o negócio era meio tenso, a gente parou de beber. Mas teve uma galera que foi na tequila ainda. E aí a galera doidou. Esse povo não tem, não preza pelo cu, né? Não, exatamente, que cara, não. Já que é pra dar o cu, pelo menos beber que não sente muita dor, né, mano? Ai, caralho. Aí, assim, chegou uma hora que, tipo, eu tava muito cansado, cara. E aí, eu e mais uns amigos, a gente falou assim, não, a gente vai sentar lá perto da portaria e vai ficar lá porque a gente tá cansado, mas a gente tinha que esperar até a hora que acabasse a festa, porque a gente só podia ir embora às 6 horas da manhã, né? Aí, e os bêbados ficam lá, né, a gente vai ficar aqui que tá legal, tá divertido, né? Tá. Super aí bom. A gente sentou. Cara, aí começou o desfile de horrores. Porque assim, tinha uma escada e um sofá e a portaria. Naquela escada, gente. E assim, a gente olhou na festa, não parecia ter tanta gente. Mas eu acho que abriu o bueiro lá, de onde saiu o mendigão. Cloaca do inferno. Cara. Foi, eu nunca vi sair tanta gente. Não cabia. E tipo, aquele frio de -2 que eu falei. E as meninas de shortinho, sabe? De rasteirinha. Cara, eu ficava olhando aquilo. Exatamente. Cara, eu ficava olhando aquilo e puta, que merda. Mas aí tá, como a gente tinha que esperar, a gente ficava tudo por último. O último da fila, o último pra tudo, né? Nisso, um dos amigos nossos tava muito bêbado. E ele bêbado, ele geralmente começa a falar mais do que deve, né? E lá tinha muito brasileiro. E ele começou, tipo, a comentar das meninas, dos caras. Só que ele falava em português, só que, tipo, a gente falava, cara, fica quieto, tem muito brasileiro, a galera vai entender, né? Nisso, sentou do meu lado duas senhoras, assim, de uns 50 e poucos anos, assim. O que elas estavam fazendo lá, tipo, né, meu? Então, assim. Pra acompanhar a filha assim, travesti holandesa dela. O filho. Olha, eu não quero julgar mal, mas assim, pelo tamanho da saia que elas estavam usando, eu imagino o que elas faziam. Caralho, que nojo. Só que assim, eu vi que elas eram brasileiras. Cara, no que uma sentou do meu lado, ele já virou pra mim pra comentar, sabe? Eu já virei pra cima e falei, cala a boca! Fica quieto! Aí, ele cala foi boca, e começou a puxar a pá. Com meu cu inteiro. Exatamente. Aí, o cidadão resolveu puxar assunto com as véias, só que ele resolveu dar uma de holandês. E tipo, sabe? Ele começou a falar com ela, sabe? 6 palavras que você aprende. Obrigado, bom dia. Caraca. Ai, cara. E aí começou e tal. E aí as mulheres deram uma zoada nele lá, as velhas. Que aí a gente fez amizade com as senhoras, as distintas senhoras. Que elas moram há mais de 20 anos na Holanda e tal. O que? A gente tá indo bem. O que é o mundo, né, cara? O cara sai daqui de Londrina pra ir lá pra Holanda fazer amizade com duas senhoras prostitutas. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Uma salva de palmas, por favor. Puta que pariu. Obrigado. Eu garanto, gente, eu juro que a gente tá terminando. Que era a odisseia de merda, que é uma atrás da outra. Aí elas falaram assim, mas vocês vão pra onde? E aí o menino falou, não, a gente vai ter que esperar até 6 horas pra ir embora. Aí ela virou assim, ah, então vem com a gente, que tem um bar muito legal aqui, chama Bambu. Pelo nome! Cara, esse é épico, se eu tivesse falado. Subtítulo do restaurante. Tá escrito embaixo em letras menores. Mas aí, o pior é que o bêbado queria ir com as mulheres. Não, vamos lá, galera, vai ser legal. Tipo, porra, cara, você tá louco. Aí convencemos ele a não ir, mas ele ficou meio puto, querendo, sei lá, ele acabou que ele discutiu com uma das senhoras lá, distintas. Meio que bateu boca, o cara deu uma zoada nele. Aí as mulheres levantaram pra ir pra fila. O cara vira e fala assim: ah, beleza, vai lá, volta pra Red Light. Cara, eu, velho, eu gelei assim. Eu falei, agora nós apanhamos. Cara, elas tiraram o canivete da saia, já era. Agora fodeu. Ninguém revista ninguém pra entrar aqui, nós estamos fodidos. Só que elas não ouviram, então menos mal. Aí tá, aí vamos lá. Aí pegamos uma fila gigante pra pegar a merda dos casacos, porque os caras se entregavam o casaco, ele pegava, te dava um número, e depois ele trocava o casaco e o seu casaco não tava no número mais. Então era tipo meia hora pra achar o seu casaco. Saco, né? Uhum. Aí eu tô lá parado no coisa, entreguei o número pra mulher, a mulher falou assim, a mulher volta 5 minutos depois, como que é o seu casaco? Aí eu falei, não, e um frio do caralho, eu falei, essa mulher perdeu a porra do casaco, cara, eu vou morrer igual congelado aqui. Aí eu falei como é que era, é. Tava no bambu já. Aí, enquanto eu explicava pra mulher, tinha um cidadão parado do meu lado, não muito bem. A hora que a mulher veio me entregar o casaco, no que eu fui pegar o casaco pra ela, o cara voou no meu pé. Assim. Nossa. Bateu assim. Que nem a cachoeira na ponta do sapato, assim. Eu falei, puta. Aretusa. Aretusa. Aretusa, exatamente. Bom, pra fechar a história, é lógico que isso era 4h30, a gente teve que ficar mais 1h30 lá pra poder pegar o trem, pra ter mais 1h30 pra chegar em casa. Eu com sapato vomitado, com gripe, com frio, e a gente ainda teve que, tipo, andar desse lugar até a estação, que era da puta que pariu, assim, sabe? E esse foi o que marcou o meu ano de 2015. Caraca. Eu entrei o ano assim. Vai rolar tudo bem o resto. Você vai, já cara. Tudo. Nada puta mais pode dar errado no seu ano. Já foi essa tudo é nessa noite. Vai ser lindo, cara. E você escapou de uma máxima do universo foda, cara. Que você saiu fora dessas duas senhoras, porque elas poderiam ser dois senhores. E aí você ia ver a noite de carro. E eu vi isso. Aí você ia ver, por favor. Não, cara, eu tô imaginando, né? Você toma com as mulheres no bambu, chega na casa, aí ela fala, é aqui. Aí você fala, mas cadê o bambu? Aí ela levanta a saia. Oh, my God.